タクの皆様こんにちは。アニメスフィアへいらっしゃい。今日は日本のことを少し話しましょう。 Isso aí, pessoal. Acho que vocês não entenderam, folhufas. Aqui é o Jorge Augusto, host do seu Animesphere. E hoje eu digo, vamos conhecer um pouco mais do dia a dia da cultura dos japoneses em geral, mais especificamente do nosso convidado de hoje, Álvaro. Fala, galera, aqui é o Álvaro, eu estou aqui, oi, tudo bom? vai isso aí mesmo. Ai, ai. Eu ia falar outra coisa, mas vai isso aí mesmo. Isso aí, pessoal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura japonesa, basicamente mais o dia a dia. E hoje, trazendo um pouco mais da sua experiência, sua vivência lá no nosso tão querido país nipônico, Dan, seja muito bem-vindo novamente, cara. Obrigado, Jorge. Eu falei um pouco em japonês aí, o pessoal vai ficar meio maluco tentando entender o que eu disse, mas estamos aí para falar um pouco dessa terra maluca que é o Japão. E que todos nós amamos. Você sabe que muito. Tudo isso só foi... todo esse cast só foi armado porque a gente quer saber mais coisa do Japão. Só isso. Você sabe, né? Pois é, velho. E pra gente começar a história toda, vamos entender um pouco da vida do Dan. Como ele chegou lá no Japão e como ele viveu por lá. Dan, conta pra gente. Então... Eu vivia no Brasil até os 17 anos, eu vivia no Brasil, eu morava no estado de São Paulo, no norte do estado de São Paulo, e na época que eu estava no Brasil, o Brasil estava terrível, a economia do Brasil, aí tinha um movimento grande chamado de decassegues, que eram pessoas que saíam, né, dos seus lugares, que seria o Brasil, para vir trabalhar em outros lugares, que seria o Japão, no caso, né? E eu fui um desses decassegues que vieram do Japão, do Brasil para o Japão, para vir trabalhar aqui aos 17 anos. Aí eu fiquei 3 anos aqui, voltei um tempo, fiquei um tempo no Brasil, e depois eu voltei novamente ao Japão e tô aqui já faz mais de 20 anos, né? Olha que beleza. E você chegou, tipo... Quando você chegou aí, qual foi vamos dizer assim, que teve o lance de cultura, né, cara? Porque você chegou, você tinha completamente uma vida aqui. Tenho certeza que aí, quando você chegou, é uma vida completamente diferente. Ah, sim, sim. Porque na minha cabeça eu era brasileiro, né? Na minha cabeça eu ainda sou brasileiro, né? Eu não sou japonês, né? Eu sou brasileiro, né? Apesar que todo mundo no Brasil chama eu de japonês, mas não, eu sou brasileiro. Caramba, isso aí eu sempre falo para todo mundo. Mas a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, foi a barreira da língua, né? Você chega aqui sem entender nada, sem saber ler nada. Eu cheguei aqui, eu pensei, putz, eu sou um analfabeto aqui, meu Deus do céu, não consigo ler nada, não consigo escrever nada. O que esses malditos estão me falando para fazer? Isso era uma coisa que me passava na cabeça, né? Foi o primeiro choque, foi isso. Mas isso... E você chegou. Você chegou trabalhando aí já? Onde é que você. Tipo, qual foi seu primeiro emprego aí? Meu primeiro emprego, eu cheguei aqui. Rapaz, sabe que eu não me lembro qual foi meu primeiro emprego? Acho que eu me lembro de vários, cara. Os mais marcantes do começo, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com pintura de peças de carro. Olha! Pintava para-choques de carro, porque os para-choques são feitos de plástico, né? Eles injetam um plástico e tem um para-choque, aí você pinta o para-choque da cor do carro, né? Eu trabalhava pintando essas peças, né, para carros em uma terceirizada da Mitsubishi, se eu não me engano, na época. E, bom, porque todos os estrangeiros que vêm trabalhar aqui, os brasileiros, né, no caso, igual eu, só tem esse tipo de trabalho aqui. A gente trabalha em serviço braçal. Não importa se você tem curso superior ou se você não tem, você vai trabalhar da mesma maneira aqui. Eu conheci pessoas que eram formadas em odontologia, em psicologia, eu conheci pessoas que tinham trancado para engenharia civil, tinha outro que era engenharia elétrica, mas todo mundo trabalhava de peão, trabalho braçal aqui. Não tem essa diferença. Querendo ou não, se você tem uma formação aqui, para você poder atuar nessa área aí fora, né? No caso, você tem que fazer uma especialização aí, né? Então, acredito que isso seja muito caro também para fazer, né, cara? Caro, caro, e tem outro problema. Como é que você vai ler e escrever aqui, cara? Ah, sim. Sim, tem isso também, né? É coisa do demônio, cara, essas letras que eles usam aqui, cara. Sério, é uma coisa do demônio isso aqui, cara. É muito complicado, cara, o esquema de escrita deles, cara. Porque o chinês, ele tem só o kanji, né? Que é o ideograma, né? Beleza, ele só tem aquilo lá. Não tem problema nenhum. Aqui no Japão, você tem 3 tipos, e se você colocar o alfabeto, você tem 4 tipos de escrita. Você tem o kanji, que veio da China. Você tem o hiragana e o katakana, que eles criaram aqui. E agora tem as letras romanas, né? Que é o alfabeto, né? 4 tipos, né? De escrita para você entender, né? Aí você chega aqui, bom, alfabeto você não tem problema nenhum, né? Porque a gente... É uma coisa normal do ocidente você usar, né? Mas o hiragana e o katakana é fácil de você aprender, porque é limitado o número de letras que você usa, né? Sim. Mas o kanji são centenas... Centenas de milhares, quiçá, eu diria. Quiçá milhares, né? Até onde eu tinha visto, são na base dos centenas de milhares. Isso aí, eles devem colocar os kanjis chineses no meio dessa bagunça toda, né? Mas tem muita coisa que eles trouxeram da China, eles simplificaram, e aqui no Japão é escrito de outra forma, né? Ah, sim. Assim, com menos traços, né, e tudo, né? Você olhando assim, lembra o kanji chinês, né? E você comparando um com o outro, é bem parecido, só que os japoneses escrevem de outra forma, né? Se eu não me engano, é aquela questão da leitura on-yomi e kun-yomi, né? Isso, que é o on-yomi, que eles falam, on vem de som, né? Uhum. O on é o som do ideograma, e o kun é o significado do ideograma. Entendi. Olha que beleza. Por exemplo, montanha. Você fala montanha, se você lê o kun, yomi dele, é yama. Uhum. Yama. E o on yomi dele é san. San? San. Igual eles falam monte Fuji. Aqui eles chamam de Fuji-san. Entendi. Que é montanha Fuji. O san, você diz, é a mesma leitura do número 3, por exemplo? Isso, san. E o... Por exemplo, se você falou no 3 agora, né? Se você falar 3, é san. Aí se você colocar ele em on, é mi. Ah, tá. De mitsu. O 3 seria mi. E no on e om ele seria san. Entendi. Que aquele... É uma coisa muito louca, o kanji. Tudo depende do raciocínio japonês, né? Porque eu ainda acho... E assim, isso na minha humilde opinião de bosta... Eu acho que o japonês é até um pouco mais fácil do que a própria língua portuguesa. A gente acha que o português é mais fácil porque a gente é nativo, mas, porra, português é um puta código secreto, velho. Você tem que ficar flexionando os verbos, tem que fazer predicado e fazer tudo fazer sentido, porra, velho. E começando agora as comparações, por exemplo, transporte público. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, tem aqueles ônibus cuja tarifa é cara pra caralho, tem o metrô, que vai muito pouco, e tem os transportes particulares, como táxi, Uber e outras coisas, que você já sabe muito bem como é que funciona. Dan, como é que funciona lá no Japão? Não, praticamente é a mesma coisa, só que aqui a grande diferença depende do local onde você mora. Como no Brasil também, depende do local onde você mora. Por exemplo, se você morar numa região muito populosa, como a cidade de Tóquio ou a cidade de Osaka, Kyoto, eles têm muita malha ferroviária. Sim. A malha ferroviária é muito extensa, né? E tem tanto o metrô como tem os trens de superfície E também tem os ônibus também. E os táxis, geralmente, eles têm os táxis, só que o táxi é meio complicado, porque o trânsito na cidade é muito, muito pesado, né? Como qualquer cidade grande, né? Uhum. E se você morar no interior, tem a malha ferroviária, só que a malha ferroviária é um pouco menor. Você vai para poucos lugares. Aí você usa mais os ônibus, né? E os ônibus aqui, a diferença do pro Brasil, primeira coisa que me deixa chocado, tem ar-condicionado dentro do ônibus. Puta, velho. Eu falei, caramba, tem ar-condicionado dentro do ônibus, olha que legal. Você entra no inverno, é quentinho, e no verão, puxa, é fresquinho dentro do ônibus. Caramba, que louco. Aqui no Brasil só tem ar-condicionado só se for no papel. É, e outra coisa, aqui no Japão o ônibus funciona da seguinte maneira: você paga pelo trajeto que você faz. Se você andar 2 pontos, é um preço, se você andar 5 pontos, é outro preço. Quanto mais longe você vai, maior é a taxa que você paga. O que eu acho super justo. Sim, é, né? É, eu nada mais acho justo. É igual o metrô no Brasil, né? Você, né? Se você andasse tanto, você pagaria mais, né? Se andasse a mais, né? Sim. Tanto o metrô, os trens, os ônibus aqui são todos no mesmo sistema. Quanto mais longe você vai, maior é a taxa que você paga. É, nesse ponto, todos sabem que é diferente do Brasil, porque o Brasil você paga uma taxa única e pode andar, inclusive, o itinerário inteiro do ônibus se quiser. Nesse ponto até pode ser até um pouco mais barato se você levar em consideração. Mas, convenhamos, eles utilizam... Meu, eu nem gosto muito de falar, né? Mas deixa eu falar. O que, que você ia falar, Álvaro? Não, que eu ia... A gente tá falando da onde ele mora, tal. Aonde que você mora aí, cara? Eu moro numa província chamada Okayama, que ninguém conhece, mas eu vou explicar aqui, ó. Todo mundo conhece Hiroshima por causa da bomba nuclear que os caras jogaram lá, né? E conhece... E da música da Simone? Nossa! Mano! E todos conhecem Kobe por causa da desgraça do terremoto que aconteceu lá, né? Certo. Todo mundo já deve conhecer, cara, né? Então, Kobe fica na província de Hyogo. E a cidade de Hiroshima fica na província de Hiroshima. Eu fico numa província, fica entre as duas províncias. Pra localizar mais ou menos o pessoal, né? Se procurar no mapa, vai dar pra saber, mais ou menos. Se eu não me engano, é uma das ilhas que ficam mais ao sul, né, do arquipélago. Não, eu moro... Essa parte que eu moro ainda é na ilha principal, que eles chamam, né? Que eles chamam de Honto aqui no Japão, né? Ah, que é a ilha principal. Porque o Japão, praticamente, ele é formado por, deixa eu ver, três grandes ilhas, né? As duas maiores são essa Honto, que pega de Yamaguchi até Aomori, que é lá no norte. E depois tem a ilha de Hokkaido, que é a segunda maior ilha. E depois tem a ilha de Shikoku, que é perto de onde eu moro aqui. E depois tem as outras ilhas pequenininhas, né? Que tem Okinawa, tem... Sim. Tem essas outras ilhas, né? Bom, pra quem quiser ter uma referência mais visual, no post a gente vai ter aí um mapa do Japão. Ou então você, Google Maps. Você falou tal do... Ou pelo menos um link. Também, ou um link do Maps. Google Maps, pronto. É que, já todo mundo sabe. Você mais ainda, ou menos. Você comentou de terremoto e tudo. Como é que foi pra você sair de um lugar onde o máximo de desastre natural que tinha era uma enchente de vez em quando, pra chegar num lugar onde tem tufão, tem terremoto quase toda... Meu, no começo era tenso, rapaz. Quando começava a chacoalhar as coisas, que era uma tensão, eu falava, caramba, vai cair isso aqui. Até eu descobri que os japoneses já estão acostumados com isso faz tanto tempo, que quando eu ficava meio alarmado, assim, tava todo mundo tão sossegado, assim, trabalhando, né? Eu falava, não tá acontecendo nada. No mínimo, eles viram. No mínimo, assim, eu não sei se isso daí é verdade, mas o que eu imagino, assim, do tipo, eles olhavam pra você e falavam, brasileiro. No mínimo. Ele olhava assim e falava, que é isso, velho? Tá alarmado por quê, né? Isso não é nada. Né? Foi a mesma coisa quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vi neve caindo, cara. Porque o Japão, ele fica, né, no hemisfério norte, numa área temperada, né? E aqui as estações são bem... bem delimitadas. Bem assim, né? Você sabe quando é inverno, quando é verão, outono e inverno, né? Tudo certo. Bem. E no inverno, a primeira vez que nevou, eu olhei assim e falei, que lindo, tá nevando, olha que legal. Eu fiquei olhando pra cima, assim, né? O japonês chegou assim, você nunca viu neve, não? Eu olhei pra ele e falei, não? Ah, é? O cara acha por 2 minutos, né? Tipo, ele acha, nossa, que lindo, que tudo branco, nossa, que bosta, tá tudo molhado, tá tudo... Não, ele ficou olhando assim pra mim com aquela cara de... Ué, mas como é que um cara nunca viu neve na vida? É, aqui no Brasil, o único lugar que fica mais próximo de neve é o pessoal que mora ali, sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso quando vem geada forte. E é o mais próximo de neve que a gente vê. Aqui no Brasil, por exemplo, eu duvido que o Álvaro já tenha visto neve. Eu não. Brasileiro que já viu neve é muito difícil no Brasil. É muito difícil. Aqui principalmente para quem mora no estado de São Paulo, Paraná mesmo, não neva. Aqui onde eu moro, eu não lembro em qual ano, mas teve um ano aqui, há muitos anos atrás, que nevou aqui. Nevou, mas aquela nevezinha assim, bem sem nevoeira, né? Nevou daquele jeito, né? Porque... É mais fácil encher o chão de granizo do que neve propriamente dita, né? É. E olha que coisa interessante, eu vi a neve caindo assim, falei, ah, pô, bonito e tal, né? E eu tava trabalhando, aí o japonês, a gente conversou e tal, e voltamos pra dentro da fábrica, continuando trabalhando, falou, agora vamos embora. Tudo bem? Quando eu saio da fábrica, está de neve até o joelho de neve. Porra! Muito bonito, cara. Tudo branco, lindo, lindo a neve. Muito bonita, cara. Mas imagina você enfiando o teu pé no gelo durante meia hora voltando pra casa, cara. Puta que pariu. Que coisa maravilhosa, cara. Eu que só dá um friozinho aqui, meu pé já gela. Nossa, que coisa maravilhosa. Seu pé molhado, cara. Seu pé molhado, congelando. Você já não sente mais seus pés, cara. Eu tive que sair da calçada e andar na rua onde os carros e os caminhões passaram e deixaram uma trilha que não tinha muita neve para poder andar. Que não tinha muita neve, né? É, tinha um pouco de neve ainda, né? Tinha o quê? Uns 10 centímetros de neve, né? Mas onde eu tava andando tinha neve até o joelho, a coisa mais linda, mas olha, neve é uma coisa horrorosa. Ah, até o joelho seria o quê? Uns 50, 60 centímetros de neve? Isso, mais ou menos uns 40 centímetros de neve. Porra, velho. Eu já reclamo quando aqui em São Paulo faz 8. Puta que pariu, velho. Ali, no mínimo, pra se formar neve, devia estar um 0 ou uns 2 abaixo de 0. Não. O interessante é isso. Quando está nevando, não tá 0 grau. Isso não? É que é interessante. Às vezes não. Às vezes tá 2 graus, 3 graus, né? Porque tem a diferença, né, da troposfera e daqui de baixo, né? E lá em cima é muito mais frio, né? E começa a nevar. O pior é quando para de nevar, porque aí começa a ventar. Aí é que você sente o frio, rapaz. Puta, começa a bater o vento na neve, começa a vir aquele vento gelado, aí cai para menos 5, 6, 7 e aí vai, né? Oh, é terrível. Dolorido. E aí a neve congela. Aí você se lascou. Se a neve congelou, danou-se. Eu já ouvi de amigos meus que moraram em outras províncias que nevavam muito mais, que a pessoa, ela acordou de manhã, ela não conseguia abrir a porta da casa. Ele teve que sair pela janela para tirar a neve da porta para poder abrir a porta. Olha, ô louco, cara. Histórias isso assim. É um negócio que a gente não consegue imaginar aqui, né? Olha, histórias assim, eu só ouvi falar de gente que vivia lá nos Estados Unidos, no caso da minha prima, né, que viveu lá nos Estados Unidos, e de filmes, porque eu mesmo nunca vi. Não, porque parece assim, estranho, né, você pensa, pô, o cara teve que sair pela janela. Não, realmente o cara teve que sair pela janela porque nevou 1,5 metros de neve, né, durante a noite, né, enquanto ele tava dormindo. Ele acordou, tentou abrir a porta, não conseguiu. Abriu só um pouco, né? Um pouquinho só, né? E se você não tirar essa neve da porta antes dela congelar, Você não abre nunca mais. É, porque ela dá uma derretidinha aí, bate o vento e ela congela de novo, ela vira um bloco de gelo, não é mais neve, é um bloco de gelo. Aí se você que... não tirar enquanto ela tá neve, é neve ainda, você não tira mais, cara, só com uma britadeira. É, imagino, tipo uma talhadeira. É tenso o negócio quando de neve, cara. Assim, pelo que eu conheço de cultura japonesa, isso só é uma das poucas coisas ruins que eu vejo. Mas assim, quem vive no local vai com certeza achar muito mais. Não, depende do local onde você mora. Tem lugar aqui no Japão, como em Hokkaido, que é bem ao norte, todo ano neva, não meio metro, não metro, metros e metros que fazem paredes de 10 metros de altura de neve, né? Porque não derrete, né? Porque é frio direto, não derrete, só vai nevando e aquilo vai acumulando. E nessas cidades ele já tem toda uma infraestrutura já pronta para não congelar as ruas. E ele já tem os carros limpadores, né, que limpam a neve das ruas. Ele já tem um produto que é a base de um salitre, né, que eles jogam para derreter a neve. Ele já tem todo um esquema já pronto, né? Sim. E assim, a gente tá falando bastante do inverno no Japão. Inverno aqui no Brasil, se passa assim. No mais que a gente vê é pegar, por exemplo, estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Paraná, que conseguem chegar a temperaturas abaixo de zero. E no mais não vem, não, geralmente não vê neve. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro próximo ali à Zona Sul, que é... Taboão da Serra fica próximo ali do Campo Limpo, essas coisas todas, e o Álvaro, que mora em Jacarezinho, norte do Paraná, a gente, assim, o máximo de inverno, o inverno mais rigoroso que eu imagino que a gente tenha pego é chegar a 5, 3 graus, no mínimo. É isso de madrugada ainda, né? Isso, tipo, de madrugada. Durante o dia não chega. Durante o dia não chega. Agora, verão. Ô, Dan, como é que é o verão aí no Japão? É quente pra caramba, porque aqui, ó, as estações são tão, tão bem definidas que o inverno é frio de rachar, né? Chega a negativo mesmo. Uhum. E o verão ele é muito quente, mas se eu falar pra você assim, ó, 36, 37 graus, você fala, bom, normal, né? É, 36. É, normal pra cá, né? Mas você sente muito mais o calor aqui, porque o Japão é uma ilha, e praticamente qualquer lugar que você vá que é perto do mar... É umidade. E a umidade é muito alta. A umidade é muito alta. E essa umidade faz a sensação térmica subir para 42, 43 graus. Sim. Quando tá 36, 37. Por isso aqui eles têm muito problema de... Não seria insolação. É, seria parecido com insolação, né? A pessoa fica com o corpo muito quente e ela tem um piripaque. Assim, eu diria, no verão. Eu diria mais um hiperaquecimento, né? Que a minha mãe fala que é ter sol, uma coisa do gênero, eu não lembro direito. Não, é que tem a insolação, não é? A insolação é quando seria... o sol incide em você, né? Você pega calor externo, né? Sim. Esse é diferente, é o calor interno, né? Que o corpo não consegue resfriar o, né? Você não consegue resfriar, você sua, mas o suor não consegue resfriar a sua pele, né? Aí você fica com tipo uma febre interna e dá um piripaque no peão. Ah, isso acontece muito aqui no Japão por causa da umidade, porque a sensação térmica é muito, muito alta, né? Por causa da umidade aqui. É, aqui no Brasil a gente até tem esses casos da questão da umidade, mas ultimamente o nível de umidade no ar tem caído a cada pouco. Se você der uma olhada nas previsões do tempo, cara, tem vezes que aqui mesmo em São Paulo bate 26% de umidade no ar. Mas eu acho que isso aí depende muito de onde você mora, né? Se você morar em Brasília, Brasília é muito seco, eles falam, né? Chega a 10% a umidade do ar. É, que é, né? O que eles chamam de clima de deserto. É, e se você for pro Amazonas, pro Pará, Maranhão, a parte norte, lá a umidade é muito alta. Eu acho que deve ser alguma coisa muito parecida com o verão daqui. Mas tipo, eu tenho os amigos que moram lá no, no norte do país, como o Jonatas Madeira, que fez parte do nosso primeiro episódio sobre Dragon Ball, o cara mora lá em Manaus. Ele é manauara. Por exemplo, outro que também pode falar isso é o nosso grande amigo Olavo, que fez parte do nosso episódio 39 sobre Hentai, Aoi, Yuri. Ele também é lá de Manaus. Ai, ui, 39 não, só te corrigindo, é o 69. É o 69, desculpa, gente. Ai, ele não tem maldade na cabeça, Álvaro. Cal, deixa ele. Você que tem a mente poluída, Álvaro, poxa. Eu imagino. Mas enfim, ele sabe, pelo que o Jonatas Madeira contou pra mim, meu, lá, assim, é úmido de você transpirar, tipo, em bicas. Eu mesmo peguei algo parecido, por exemplo, com 37, 38 graus, no interior de São Paulo. Próximo ali a Lins, Ribeirão Preto, que foi... Sim, é justamente mais ou menos a região que eu morava, só que eu morava mais pro norte. Eu lembro, na época que eu morava no Brasil, eu olhava, não tem aqueles termômetros de rua que, uhum, enormes, né? Uhum. Então, eu lembro que eu olhava para aquilo ali e tava 41 graus. Sim, e a sensação de muito pior, né? Sim, não, não, só que a diferença é que como o clima é mais seco, a sensação térmica não é de 45 graus, de 41 graus. A sensação térmica é de mais ou menos uns 30, 32 graus. Porque eu lembro que eu entrava embaixo de uma sombra, era fresco embaixo da sombra. Então. Aqui no Japão, você tá fora, tá quente. Você entra em algum lugar, tá mais quente ainda porque tá abafado, rapaz. É uma coisa terrível aqui. É embaçado. É muito mais quente. Agora eu ia te perguntar um pouco, tipo... Logo, quando você chegou aí, cara, como é que foi o sentido de amizades? Tipo, você estudou aí, tipo, em escola, as suas amizades aí, como é que foi, tipo, o seu desenvolvimento como pessoa aí? Foi basicamente você cresceu aí no Japão, né, cara? Então, tipo, muita coisa mudou na sua cabeça, né? Então, porque foi... difícil, porque eu saí do Brasil com 17 anos, né? Você praticamente, com 17 anos, você acabou de sair da adolescência, você não é um adulto formado ainda, e eu vim trabalhar aqui nessa idade, né? Então eu não sabia de nada ainda, eu não sabia nem da vida, nem do Japão, nem do Brasil direito, eu sabia, né? Eu tenho lembranças hoje do Brasil, na verdade, né? Sabe de nada, inocente. Mas, inocente, achava que ia chegar aqui, ia me dar bem, nada, que nada. Primeiro porque os japoneses, é triste falar isso, mas o japonês é um povo muito xenófobo demais aqui. Xenófobo assim, né, com os mais, os países mais pobres, digamos assim, né. Se você for um estadunidense, né, um australiano, né, um europeu, né, você chega aqui, não, tudo, você tem de tudo, o pessoal te trata muito bem. Agora, se você vem de um país pobre, né, se você vem da América do Sul, ou se você vem da África, ou se você vem do leste asiático aqui, eles já te olham com os outros olhos, né? Sim. E eu achava que chegando aqui no Japão, porque aí no Brasil todo mundo me chamava de ô japonês, né? Porque é fácil, né? Referenciar assim, né? Você olha pro cara, você já sabe, né? Você vai falar, ô japonês, mesmo você não sabendo o nome dele, né? Sim. Beleza. É fácil, né, você saber, né? O japonês, né? Aí, tá bom, eu era japonês, né? Todo mundo me chamava de japonês. Ah, beleza, eu sou japonês, né? Cheguei pensando assim, ah, vou chegar no Japão, vou me dar bem, porque, né? Japonês, né? Aí eu chego aqui, o pessoal me chama de ô brasileiro. Aí dá um nó na cabeça da pessoa. Pô, não, peraí, eu sou japonês? Não sou japonês? Não sou brasileiro? Que porra eu sou então, cara? Ficou meio complicado e era difícil também me comunicar com as pessoas que eu não sabia falar, né? A gente falava, se comunicava muito por gestos, né? A pessoa falava, faz, apontava, né, as palavras básicas, né, core, né, isso, né, are, aquilo, né, No começo, no princípio era assim, né? E como você não tem como se comunicar, você não tem como fazer amizade com os japoneses, né? É muito difícil isso. E os brasileiros têm essa tendência a se juntar, né? Porque todo mundo estava no mesmo barco, ninguém sabia falar e tal, e a gente ficava ali nos grupinhos, né? Se a gente se reunia durante os intervalos, né, do almoço, de manhãzinha, antes de começar o serviço, né, a gente se juntava e ficava conversando em português ali, né, a gente não se misturava com os japoneses, né. Ô Dan, uma pergunta. Como foi para você, depois de algum tempo aprendendo a língua japonesa, como foi para você, assim, ter uma primeira conversa legal, assim, com algum japonês, assim, algum nativo? Conversa legal? Quem foi, cara, o primeiro cara que eu cheguei e conversei, cara? Quem foi o cara que te desvirginou aí? rapaz, tá vendo? Eu falo que você tem a mente poluída, cara. Tá. Olha aí. Entenda como quiser. A gente tá falando de a gente tá falando da voz. Por isso você lembra tanto do episódio 69, tá vendo? Aí, ó. Aqui no Japão, acho que foi a primeira pessoa que eu consegui conversar foi um senhor chamado senhor Nakazal. Eu acho que ele já deve ter até falecido, porque ele já era bem de idade, já estava para se aposentar na fábrica quando eu trabalhei lá. Ele foi a primeira pessoa que eu conseguia conversar, que ele me explicou muita coisa de como funcionava o Japão, o significado de algumas letras, né? Aí ele que me ensinava muita coisa, né? Quando eu falava errado alguma palavra, ele me corrigia, eu falava, não é assim que fala, é desse jeito, assim. Ele foi a primeira pessoa. Olha, e depois eu fui aprendendo, né? Aí foram surgindo outros, aí foi começando a ficar normal, né? Que aí eu comecei a conversar mais normal, né? Eu comecei a ter uma comunicação melhor, né? Uh-huh. As pessoas, né? Sim, sim. E o legal de tudo isso que a gente vê, que é basicamente nesse ponto, o Brasil, entendam, senhores, o Brasil é muito diferente nesse ponto. Assim, tem xenofobia? Tem. Mas... Muita. Sim, bastante. Mas o Brasil é um povo muito acolhedor. E essa é, às vezes, uma das maiores fraquezas do brasileiro. Porque chega um estrangeiro aqui no país, o brasileiro vai e, entre aspas, abre as pernas. Do tipo... vou ser legal, vou ser hospitaleiro, vou tratar a pessoa bem. E quando nós brasileiros vamos pra fora, nem sempre a gente tem a mesma recepção. Exatamente. Inclusive, já ouvi falar de muitas pessoas que vão para os Estados Unidos e sofrem discriminação, vão pra Europa, sofrem discriminação. E no Japão não é diferente não, viu? É que, tem uma, é que tem uma grande... É que assim, no, principalmente nos Estados Unidos e tal, pra cá, é tipo, dos Estados Unidos pra baixo, é tudo países latinos, né? Sim. Eles têm grande... principalmente os americanos têm muito preconceito com latino, né, cara? A gente também não gosta do latino aqui, mas tudo bem. É que o brasileiro é uma coisa engraçada, ele não se considera latino, porque fala português, né? A desgraça. É. Porque o resto do continente sul-americano inteiro e a América Central falam castelhano, né? E só o Brasil fala português, né? E aí o brasileiro não se sente parte disso, né? É uma coisa interessante o brasileiro. O brasileiro, quando chega lá fora, acha que é a última bolacha do pacote, mas não é assim não, cara. Pois é. Não, aí chega no exterior e aí todo mundo joga tudo no mesmo saco, né? Você veio da América do Sul, você é latino-americano e foda-se. Você não tem diferença nenhuma de um venezuelano, de um peruano, de um boliviano ou argentino. É todo mundo a mesma coisa. Eu já ouvi muitos americanos que vieram aqui pro Brasil e perguntaram, a sua capital não é Buenos Aires? Aí você fala, cara, pra ele, não, os caras que fizeram o filme erraram, meu amigo. Fala pra ele. Tem hora que a gente acha que, tipo, essas coisas parecem ser piada, mas é verdade mesmo, cara. Tem gente que acha que o Brasil aqui é só. É, tem macaco andando em árvore ainda, tem gente, né? Não, tem muita não. Gente. Olha, Álvaro, você me lembrou de uma coisa, cara. Uma vez um japonês me perguntou assim: no Brasil tem carro? É, cara, não, não. Tem. Ele tava perguntando sério mesmo, assim, no Brasil tem carro? Eu falei, tem. Tem carro, tem caminhão, tem ônibus, tem trem, tem avião, tem barco a motor, tem tudo. As pessoas não andam de cipó no Brasil. O Brasil não é a floresta amazônica, não é o Brasil. Pois é. O Brasil tem cidades grandes, enormes, como se fosse Tóquio aqui, como se fosse Nova York, lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Você vê a cabeça da pessoa, né, pra perguntar uma coisa dessas, né? É, mas é bem por aí. É, cara. Isso é. É, não é. A gente não pode nem falar que é questão de preconceito, porque isso tá tão. É. Não vou falar que tá. A pessoa não sabe mesmo, cara. Isso não é divulgado, não é. A pessoa, a não ser que ela estude um pouquinho, né, não vai saber, porque isso não se fala em lugar nenhum, né? Não, mas o que eu acho interessante, do Japão é o seguinte, é porque é uma ilha. E como toda ilha, ela tem a tendência a se isolar, né? Sim. De influências externas, né? Como acho que um pouco de história do Japão seria, por exemplo, né, na época do Shogunato, que foi em 1700, final de 1700 e começo de 1800, ainda tinha um shogunato, enquanto nos Estados Unidos e em outros lugares as pessoas estavam atirando com armas de fogo uns nos outros, aqui o pessoal estava se cortando com espadas ainda. Sim. Para você ver, né? Porque era uma ilha e eles tinham proibido os estrangeiros de aportarem aqui na ilha do Japão nessa época. Pois é. E o Japão ficou fechado por centenas de anos, né? E teve uma revolução toda para derrubar o Shogunato, que foi a revolução da Era Meiji, né? Que eles chamam, né? Que todo mundo que deve ter lido Samurai X, né? Que eles chamam no Brasil de Samurai X, mas é o Rurouni Kenshin, que é passado nessa época, que tinha acabado de ser derrubado o Shogunato. E ainda tinha alguns resquícios, né? Desses samurais ainda, né, que queriam o shogunato de volta, né, é passado mais ou menos nessa época. E o legal que em alguns animes desses que fazem essa questão de época, como por exemplo o Rurouni Kenshin, que é o Samurai X, conforme o Dan falou, eles chamavam as armas de fogo de pau de fogo, literalmente. Exatamente, porque teve uma época, acho que 1500, 1600, por aí, que uma vez eles trouxeram as armas de fogo para cá, pro Japão. E quem vocês acham que fizeram essa merda de trazer a arma de fogo pro Japão? Os portugueses. Os portugueses? Sim. Portugueses. Os portugueses trouxeram as armas de fogo pro Japão. Olha que coisa engraçada, né? Aí, só que depois eles esqueceram isso de arma de fogo, não desenvolveu isso. Eles voltaram, né, a se matarem com espadas e lanças, essas coisas, e só depois, mais uns 300 anos depois, é que voltaram a usar armas de fogo, né? As armas de fogo voltaram, só que voltaram através dos holandeses, dos americanos aqui, né? Sim. Que vieram pra cá. É que isso aí você vê bem naquele filme do Último Samurai. Isso, exatamente, que ali é mais ou menos uma retratação mais ou menos daquela época, né? Que os caras avançando pra cima dos soldados lá com espadas e o pessoal atirando, né, com armas de fogo, né? É, o povo com Gatling Gun. Bom, gente, vamos parar de queimar pautas de outros episódios, que a gente pretende fazer alguns episódios de história do Japão. Mas vamos parar de queimar um pouquinho as pautas de outros episódios e vamos continuar falando sobre o cotidiano japonês. Eu tenho uma dúvida aqui pra gente. Vamos entrar um pouquinho mais do que é o nosso cast, no caso, então, né? Né. E, cara, é tipo, você chegou aí com 17 anos, o cara tinha certeza que assistia muita coisa do Japão no Brasil, chegou aí com tudo isso de cultura pra ver, de anime, de tokusatsu, de tudo. Como é que foi isso pra você, cara? Tá, e uma coisa que eu gostaria de saber. É uma coisa interessante. Porque... Não, bom, depende da época da pessoa, né? Eu, na minha época, eu assistia Ultra Seven, assistia o Judoka, Savamu, e assistia um pouco também de Jaspion, Giban, eu acho. Tô com o saco no geral. Muita coisa velha, né? Eu também já tô meio velho também, né? Mas aí eu cheguei aqui no Japão, a primeira coisa que me assustou, a primeira vez, eu fui numa locadora, né? Fiz a ficha lá e tal, falei, pô, vamos pegar os filmes pra assistir, né? Aí eu passei no corredor, assim, onde tinham os animes, os tokusatsu, assim, falei, caraca! Tudo isso? Existe tudo isso de tokusatsu de anime no mundo? Né? Porque no Brasil chegavam poucas coisas, né? Na época que eu tava aí, né? Falei, caramba, tem tudo isso pra assistir? E eu fui pegando uma coisa ou outra, né, pra assistir, só que o problema é que eu não entendia muito bem, né? Bom, eu pegava as coisas e ficava assistindo assim, e às vezes eu achava meio chato porque eu não entendia a história, né? Mas o que me assustou muito foi a quantidade. Porque aqui a produção é muito massificada, é demais. É frenético o negócio. É, porque é tipo assim, é coisa que tem que passar toda semana e o pessoal vai fazendo as coisas, né, pra toda semana tá passando na TV aqui. Já a própria indústria de animação, filmes e seriados aí no Japão é extremamente bem desenvolvida. É, isso já vem de muito tempo, né? Porque, inclusive, no Japão é interessante que você não vê passando na TV aberta aqui, tipo desenhos da DC, da Marvel. Você não vai assistir nunca um Teen Titans na TV aberta. Você só vê anime e só vê tokusatsu. É uma coisa incrível aqui. O que eles têm aqui é só isso. Tudo que eles fazem é para passar na TV japonesa aqui. Cara, eu não. Eles importam pouquíssima coisa aqui. Cara, eu não sei se existe TV a cabo que tem alguns canais japoneses, mas se tivesse eu queria assinar, velho. Puta. Não Queria ver tem, qual. infelizmente não tem, Infelizmente não tem, velho. Porque assim, eu não tive. Nunca tive TV a cabo em casa. A TV aberta brasileira, vocês sabem, a porcaria que sempre foi. Não fala mal que sua mãe estava assistindo Faustão agora há pouco. Cara, Faustão é uma fórmula saturada que já tá na porra da Rede Globo já pelo menos uns 30 anos ou mais. Que Mas é muito já mais, deu o que porque tinha. quando eu tava aí no Brasil, cara, eu tava mais de 20 anos aqui. Quando eu tava no Brasil, cara, ainda já passava Faustão, cara, e ainda passa até hoje isso. Que Pois coisa terrível. é horrível, cara. Pra você ver outra coisa, assim, não que eu ache ruim, eu acho legal pra caramba o tipo de comédia, por exemplo, de Chaves e Chapolin. Passa no SBT desde 1971, quase 1980. E continua passando hoje em dia. A produção brasileira é muito pobre, né? Ela Não, é assim. igual Malhação, né? São trocentos anos de Malhação na TV, É, né? Cara, eles só vão mudando a assim. porra da temática da novela e vão substituindo o elenco. Mas algumas partes da novela em si, eles mantêm. Eu vou falar que não é. Pode falar, Jorge. Não, até eu ia falar, a novela brasileira já ficou muito batida, porque eles têm uma fórmula fixa. Eles não têm mais nada que surpreenda. É horrível. E outra coisa, né? No Brasil, o pessoal já tá tão acostumado que nem liga mais, né? Ser a mesma fórmula, né? Então, aí quando muda a fórmula, quando o povo quer pensar um pouco fora da caixa, que quer fazer alguma coisa diferente, o negócio não faz sucesso, Não né? faz sucesso por quê? Porque é feita a propaganda contra. Quando você vê que tá passando uma coisa de qualidade na TV, quando alguém quer fazer alguma coisa um pouquinho fora da caixa, se dá aí tipo, nunca mais tem, porque o negócio é tão mal criticado não, é tão criticado, né, que nunca mais tem nada. Pois por exemplo, eu não sei como é que funciona a TV aberta no Japão, isso o Dan pode dizer melhor pra gente. Mas aqui no Brasil, Putz grila, velho. Assim, a TV aberta brasileira, principalmente a excelentíssima emissora Globo, não tem mais, na TV aberta, programação infantil. Você não tem mais desenhos, você não tem mais os programas que trazem as coisas para as crianças aprenderem. Você não... assim, eles adultificaram a emissora. A Record ainda tem alguma coisa. A Band, eu nem faço questão porque eu nem assisto. A única emissora que eu vejo que ainda traz alguma coisa de programação infantil pra todo mundo na TV aberta é a Cultura. É, o SBT ainda tem aqueles desenhos dele, mas que é sempre a mesma coisa também, né? É, o SBT, ele se prendeu a uma fórmula já batida com desenhinhos que eles não compram mais nada de novo. E eu te garanto que se eles pudessem manter a porra do Yuji falando até hoje PlayStation, PlayStation, eles continuariam mantendo. Vou explicar pra vocês como é que funciona aqui no Japão. No Japão é diferente aqui o esquema. Ele não tem, assim... Tem uma emissora que é a NHK aqui no Japão, que eles têm os programas infantis mesmo, nos mods de Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo. Eles têm esses programas, né? Essa emissora. As outras emissoras, elas não têm, assim, um programa nesses mods. Eles têm os horários que eles passam... as animações para as crianças, animações de tokusatsu para as crianças, né? Tipo sábado de manhã, bem cedo, né? Tipo 6 horas, 6 e meia da manhã, né? Vamos passar isso aqui. E a criançada acorda e vai assistir, né? Às vezes no final da tarde de um sábado, ou final da tarde do domingo, e domingo de manhã bem cedo também passam, né? Dragon Ball Super? E geral... Dragon Ball Super, domingo, One Piece, domingo, 6 da manhã também, outro dia eu mostrei pra vocês, né? Sim. Aquilo lá era ao vivo, que eles estavam passando, né? Que eu mandei um videozinho. E geralmente é esse horário que eles passam. Mas não tem um programa, assim, voltado pra criança, né? Tem os horários que eles passam, aquelas animações e os tokusatsu, né? E tem os tokusatsu, né? Que passam, tipo, sábado, 6 horas da tarde, né? Que não é nem horário nobre, né, e as crianças já estão em casa, né, tomaram banho e vão jantar. Aí até esperar a janta, eles ficam assistindo aquilo lá, né, e das 6 às 7 geralmente passa esses tokusatsu aí, né, no sábado, né. Agora, olha que interessante, legal pra caramba. Ô Dan, conta um pouco pra gente como é essa questão do popular no Japão, porque aqui no Brasil, assim... Dos anos 90 pra cá, a gente tava até tendo essa conversa um pouco mais cedo, antes de a gente começar a gravar, que a gente tava falando assim, no Brasil, dos anos 90 pra cá, o nível de música no Brasil, assim, desculpe quem gosta, mas decaiu muito. Porque anos 90, a música popular brasileira, a gente tinha samba, tinha partido alto, tinha música sertaneja boa... Tinha rock do bom. E quando passou para os anos 2000, foi quando veio aquela diacha daquele funk carioca. Desculpe quem gosta novamente, mas eu tenho ojeriza a esse tipo de música. Isso vamos, se vamos é... vamos ofender mesmo a todos assim? Não, cara, assim, eu não tô falando que é ruim ou que é horrível. Eu só estou falando que eu tenho, assim, é a minha opinião particular. Quem não gostar, me chame no Facebook, me chame no Twitter pra falar comigo. Quem não gostar tá errado. Exato, mas o que eu tô falando assim, a minha opinião, eu, Jorge Augusto, editor do Animesphere, eu digo assim, não gosto de funk, nem um pouquinho. Pra mim, o funk é aquela música swingada vinda dos Estados Unidos. Ponto. James Brown é funk. Opa, e um dos melhores, eu me arrisco, né? A dizer. Né? Aquilo é funk. Earth, Wind and Fire é funk. Pois é, cara, assim, tem uma musicalidade. Mas tirando essa parte, assim, porque funk eu não considero muito como música. Só algum tipo de dejeto que eles jogam na música popular brasileira pra gente engolir goela abaixo. Como é que funciona a questão da música pop japonesa, Dan? Conta pra gente. Bom, a música pop... É que a música no Japão é dividida... Deixa eu ver aqui... Eu posso dividir ela em em três categorias hoje, né? Que é a música Enka, que é a música tradicional japonesa. Que eu acho muito bonita, por sinal. Assim como a música tradicional brasileira, mas a música tradicional japonesa é muito bonita. É a tradicional japonesa, que é a música Enka, né? São ótimos cantores, que é um estilo musical que você precisa ter talento para entrar. Você não entra se não tiver talento. Quem tá cantando ali é porque tem talento mesmo. E que tem conhecimento, né? Digamos de passagem. Sim. Aí tem o rock, né? As bandas de rock aqui que tem a... tá caindo por aí, né? Um monte, né? Porque todo... Aqui você pode comprar instrumentos e tudo, né? E todo mundo tem acesso fácil, né? Isso, né? E eles não vão com essas bandinhas, né? E tem várias e várias bandas de rock que vão surgindo durante o tempo, né? A gente pode ver mesmo no anime, que a escola em si, que é um tema gigantescamente produzido no anime, a gente vê que na escola japonesa eles aprendem de um tudo, inclusive música. Sim, porque no Japão a educação é tempo integral, não são 4 horas por dia. Uma vez me perguntaram assim, na escola você estudava quantas horas por dia? Eu falava, eu entrava às 8 e saía meio-dia. Como assim? Você estudava só 4 horas por dia? Eu falei, pois é. Mas o que você fazia o resto do tempo? Não, ia brincar, ia fazer a tarefa, depois ia brincar, né? Aí ele falou, poxa, mas que boiada, hein? Aí que eu fui saber que no Japão você fica tipo até 3, 4 horas da tarde na escola. Você, tipo, tem... Aí tem várias matérias que não tem no Brasil, né? Ah, no Brasil tem, por exemplo, educação física, mas não é todo dia, né? E no Japão eles têm outras coisas, tipo culinária. Ensinar culinária para as crianças. Economia doméstica, cara. Economia doméstica, culinária, música. Aí tem esportes, é claro. Aí tem... Deixa eu ver uma... educação artística também, que é muito forte, ensina as crianças a fazer várias coisas em educação artística, né? E outra coisa que que a gente vê nos animes que é muito forte são os clubes extracurriculares. Isso, que fazem parte disso aí, né? Que você tem um horário que você usa para entrar, né, nesses grupos, né? Aí você vê o grupo que mais lhe apetece, né? Que você tem mais afinidade e você entra, né? Porque tem gente que vai e entra no grupo que joga beisebol aqui. Sim. Tem outros que entram no grupo de música, tem outros que entram no grupo de leitura, tem gente que entra no grupo de artesanato. De mangaká, que tem bastante. Isso, desenho, né? Tal. E tem vários grupos. E um dos animes que é um dos meus preferidos, que fala de um desses clubes extracurriculares, é K-On! Que é o que eles chamam de clube de música leve. Meu... o amor de Jorge. É, o meu amor. Meu, a primeira vez que eu vi K-On! Eu pirei, velho. Mano, eu só pensei assim, como assim no Japão eles têm um clube que ensina a tocar instrumento, velho? Como assim, velho? Pois é, e o interessante é assim, não. Eles dão um violão pra cada um. Não, não, não, não. Eles te dão, tipo, um trompete, eles te dão um clarinete, eles te dão uma flauta doce, eles te dão um violino. É tipo assim, ó, aprende a tocar isso. Ele dá um instrumento clássico para as crianças aprenderem. Sim. E se você quiser aprender uma outra coisa, como violão, guitarra, baixo, bateria, você vai e compra o seu próprio instrumento, que lá no Japão... Sim. É o que eu penso ser, por conta dos animes, o Dan pode me corrigir se eu estiver errado, a facilidade de você conseguir algo do gênero lá no Japão é imensa. Demais! Eu não falei pra você, eu comentei com você, Jorge, um cara comprou um baixo novo pra ele, ele pegou o baixo velho, que ele tinha, ele falou, você quer um baixo? Eu não tinha um baixo, né, um contrabaixo, eu falei, eu quero sim, eu não sei tocar direito, mas tudo bem. Aí ele me trouxe um baixo, que é de uma marca chamada Ibanez, quem conhece instrumentos sabe que marca que eu tô falando, ele me deu um baixo da Ibanez, no Brasil custa o olho da cara, ele me deu um instrumento, falou, tá aí, ó, leva. Outra coisa que no Japão é assim, absurdo que eu, pelo que, eu, que a gente anda conversando com o Dan. Assim, aqui no Brasil, você chega e fala, ah, você quer tal coisa? Te vendo baratinho. O baratinho, o baratinho já é... Não, o baratinho, baratinho é caro, o quê? O baratinho já é o olho da cara. Agora chega alguém do tipo, lá no Japão, por exemplo, o cara dá um treco desses assim, tipo, é presente mesmo, tipo, não quer? Tó. É, por exemplo, uma outra coisa que eu achei estranha aqui no Japão, carro. Né, carro aqui, você compra o carro e tal. Mas existem pessoas que compram um carro... Aí eles vão trocar de carro e o cara vai fala assim, ó, ah, dou R$300 no seu carro. Pô, mas o meu carro vale R$1.000, né? Por exemplo, falando, né? Aí o cara, para não dar o lucro pro cidadão da revendedora de carros, ele fala assim pro amigo dele, ó, você quer esse carro? Aí o cara fala, quero, tá bom. Aí o cara passa pro carro, pro nome do outro, fala, tá aí o carro, pode levar. Pois é isso que eu fico assim abismado, cara. O tamanho de desprendimento de bens materiais que o japonês conseguiu alcançar. Porque se é aqui no Brasil, no mínimo você ia começar a ouvir falar de tabela FIPE. É. Não, e outra que é que você me corrige se eu estiver errado, cara, mas é. No Japão tem o lance do pra quem paga o imposto aí pra carro mais velho é muito alto, né? Por isso que os caras trocam de carro tão fácil aí, né? Exatamente. Quanto mais né? velho, mais caro é o imposto, cara. É que não é compensa. Por isso que o cara eles trocam de carro quase praticamente todo ano, né? Não seria exatamente um imposto, é que aqui no Japão funciona da seguinte maneira, tem um imposto que é o IPVA, que seria tipo o IPVA do Brasil, que você paga todo ano. Essa praga ainda tá por aqui. e tem uma outra coisa que se chama Shaken, né, que é a vistoria do carro, que você tem que fazer, dependendo do carro, anualmente, se o carro for velho. Se o carro for novo, você faz... bienalmente ou trienalmente, dependendo da idade do carro, né? E cada vez que você vai fazer essa vistoria, e essa vistoria é obrigatória, você tem que fazer e você cola um selo no seu para-brisa dizendo que está feita a vistoria. Se a polícia te pegar sem ter essa vistoria, você leva uma multa e você pegou você até a sua carteira suspensa aqui. Coisa que acontecia antigamente, hoje em dia eu não sei. E cada vez que você vai fazer essa vistoria, você tem que trocar, tipo, pastilha de freio, você tem que trocar correia do motor, você tem que trocar peças, né, várias coisas. E cada vez que você vai lá, é uma cacetada que você tem que pagar, toda vez, né? E quanto mais velho o carro, mais coisas com defeitos vão aparecendo, né? E mais caro vai ficando para você manter um carro desses. Exato. Por isso, às vezes, compensa você vender o carro e comprar um novo que vai sair mais barato para você depois, do que você manter o carro, né, durante muito tempo aqui. O total oposto aqui do Brasil. Quanto mais velho o carro, menos imposto se paga. Ou seja, enquanto no Japão a premissa é você fazer com que a indústria automobilística funcione por causa de troca dessas trocas de carro, aqui no Brasil não. Você tem pessoas que ficam com carros por 30, 40, 50, até mais anos. Tem gente que tem o primeiro Fusca pro resto da vida, né? Pois é, porque assim, aqui no Brasil, passou de 20 anos, eles consideram como uma espécie de relíquia. Não, só pode, porque... Que de certo modo é, né? Porque tem gente que anda de Fusca até hoje no Brasil. Sim, não, é só pra você ter uma ideia, Fusca, inclusive, tem um negócio chamado de placa preta, que os caras colocam lá pra justamente o cara deixa tudo original, tipo, cuida, né? Porque até porque, né, carro, é, como diz a minha mãe, é uma segunda família. Mas é uma coisa, assim, absurda, porque... O carro vai ficando velho, ele vai deixando de pagar imposto. É totalmente ao contrário daqui. Quanto mais velho, mais caro vai ficando para você manter ele. Pois é. E o que eu acho que deveria ser o mais correto. Porque assim, se você deixar o carro mais velho pagando mais imposto, Você força a roda do consumo funcionar. Se a roda do consumo funciona, a indústria automobilística também funciona. Se funciona na indústria automobilística, você abre mais empregos. Sim. E fora isso, tem a sucessão da tecnologia, né? Porque pois os mais velhos você vai dispensando e os mais novos vão chegando com novas tecnologias, né? Por exemplo, aqui eles estão muito preocupados com poluição, essas coisas, né? Uhum. Vem com tecnologias novas para não poluir, os carros vêm mais seguros, né? Porque eles fazem projetos de carros mais seguros, né? Com mais segurança, né? Cinto, airbag, essas coisas. Ah, para vocês terem uma ideia, um carro popular aqui no Japão, ele já vem com airbag, já vem com vidro elétrico, já vem com ar-condicionado. Um carro popular aqui no Japão. No Brasil, carro popular vem pelado. Não, porque um absurdo que eu ouvi de um amigo meu, falou assim, não, fui comprar um carro popular e o cara perguntou para mim se eu queria o retrovisor do lado direito. Eu falei, como assim, não vem com os dois retrovisores, cara? Aí ele falou, não, era opcional. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Ele falou, não, é verdade, era opcional. Eu perguntei lá, o cara falou, não, ele falou que era opcional o retrovisor do lado direito ali. Pois não é louco. Possível. Eu não sei quando foi isso, né, mas ele é a verdade. Isso aí. Ele não é um cara que mente. Cara, na boa. Você tá brincando, não é possível. Cara. Aqui no Brasil ainda tem carros que se você não pedir a parte elétrica do carro, ele vem com aquele vidro do carro do passageiro na base da manivelinha, velho. É absurdo. Que eu não acho ruim, não, viu? Que eu não acho ruim, não, cara. Porque, olha, é que aqui no Japão o pessoal é muito civilizado. Porque eu já vi carros assim que quebrou o motorzinho e ele ficou meio vidro aberto. Aí a pessoa deixa assim durante um tempo até consertar. Então, mas... Mas ninguém rouba o carro dele aqui, né? Era aí que eu ia chegar. Japonês, pelo que você disse, se anda com o carro a meio vidro aberto, ninguém vai pegar o carro. Por quê? É fácil você conseguir um. Agora, se chega aqui no Brasil, você anda do mesmíssimo jeito com meio vidro aberto, você corre o risco de nem sobrar as rodas. Se você deixar o risco aberto, ainda por cima é capaz que você não sobre. Opa, é bem capaz de você não sobrar, exatamente, Álvaro. E assim... Uma coisa incrível, só mais uma coisa, Jorge, no Japão. Alarme para carro, é muito difícil você ver. Aqui tá lotado daqueles car system, velho, você é louco. É muito difícil... Você vê um carro que tem alarme, cara. É, não, porque não roubam carro aqui no Japão. É, tem uns roubos assim, né? Mas é roubo de adolescente, de, né? Aqueles 16 anos, né? Sabe, tá na época da revolta, vai lá e rouba um carro, zoa tudo, depois não dá nada mesmo, né? Porque é menor, né? Acontece esse tipo de coisa, mas o cara roubar assim e tal, pra desmanchar e tudo, é muito difícil você ouvir falar sobre isso aqui. Aqui no Brasil, eu diria que isso daí é muito fácil, infelizmente. Eu não gostaria de ficar constatando os defeitos do Brasil em face das coisas do Japão, mas realmente, é isso mesmo, cara. Assim, e o Japão é tão absurdo, só mais uma coisa, é tão absurdo que algum tempo atrás eles instituíram um imposto que você paga quando compra o carro. É um imposto de 50 mil ienes, se eu não me engano, que dá mais ou menos em torno de uns 450 a 500 dólares, mais ou menos. O que você dá já mais paga ou menos, na compra do carro. O que dá mais ou menos uns 1.500 reais. É, esse imposto eles instituíram por quê? Para quando você dispensar o seu carro, você não quiser mais ele, você pode ir lá e jogar ele fora. Jogar o carro fora. Jogar o carro fora? Sim, jogar o carro fora. Eu falei, eu não quero mais esse carro. Não tem ninguém que está querendo meu carro. E eu não vou vender, ou então fundir o motor, né? E para consertar vai sair muito caro, é mais barato eu jogar ele fora, né? Aí estava tendo muito esse problema deles jogarem o carro fora, e não tinha onde colocar esses carros mais, né? Que eles instituíram esse imposto para eles poderem fazer o tratamento, né? Jogar, né, o carro fora, né, para a pessoa, né? Uhum. Eles obrigaram as pessoas a pagar esse imposto para você jogar o carro fora, porque senão o cara simplesmente largava o carro em algum lugar, arrancava as placas e ia embora. Acontecia muito isso. É, aqui no Brasil ainda acontece isso muito, principalmente largando o carro no meio do rio. Por isso que tem tanta enchente. É, e aqui eles obrigam você a pagar esse imposto agora por causa dessas coisas que aconteciam, né? É. Né? Enfim. É, a gente fica chateado, mas é o país que a gente vive. Bom. Ah, cara. É isso aí, né? É. Agora... Não, mas aí, só mais uma coisa. Sem problema, Jorge, é o, né, o todo, tudo isso é o consumo do Japão. Sim. Tudo isso colocado é o consumo, não só na parte dos automóveis, mas na parte dos eletrodomésticos também. Se você for jogar fora uma geladeira, por exemplo, você tem um X que você tem que pagar para jogar fora a geladeira. E não é qualquer lugar, não. Você tem que ir em tal lugar, pedir pra pessoa ir lá e tal, e pegar e jogar fora pra você. Você tem que pagar. Sim. Não dá pra você pegar, botar na caçamba do caminhão e jogar fora, porque não tem lugar onde você joga isso aqui. E as pessoas dispensam porque às vezes compram uma nova, né? Sim. Que é maior, mais moderna. E a outra tá funcionando ainda, só que eu não quero mais. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Joga fora aí pra mim, fazendo favor. Fala, é tanto. Aí a pessoa vai lá, paga, a pessoa joga fora pra ela. Ou às vezes eles fazem um esquema com as lojas aqui. A loja fala assim, eu pego, eu jogo pra você o seu eletrodoméstico velho, se você comprar um novo aqui comigo. Sim. O que eu De acho... graça eu jogo fora pra você. O que eu acho super justo, inclusive. É, acontece essas coisas. É o país do consumo aqui. Sim. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, Dan, pra gente finalizar, já que a gente já tá chegando a quase uma hora de cast. Com certeza a gente vai ter... Falta muita coisa pra e falar. E ainda falta muita coisa. A gente vai ter partes 2, 3, 4... Vamos explorar mesmo? Puxa vida. Que não, mas isso não estava escrito no contrato. Depois passa a conta aí. Ah, então acho que você não leu o contrato direito. Eu tava lá nas letrinhas miúdas. Isso não estava no contrato, hein? Peixa vida. Mas enfim, como funciona. Mostra pra gente assim, tipo, conta pra gente como funciona a questão da reciclagem aí no Japão. Porque aqui no Brasil, eu digo que assim. De cada uma tonelada de lixo que o país produz, acho que menos de 10% é reaproveitado, cara, na boa. Aqui no Japão tem uma coisa muito interessante, que aqui o povo é muito, como eu vou dizer, além de civilizado, né? Civilizado, eles são muito homogêneos nas coisas, quando eles fazem as coisas, né? Tipo, se um faz, todo mundo tem que fazer. Eles têm essa mentalidade homogênea, né? O senso de coletividade, né? Isso, eles têm muito isso, né? E aqui, por exemplo, tem um... Eles combinam uma coisa, tipo assim, ó, papel. Papel a gente vai jogar não no lixo normal, né? Com lixo úmido, né? Com comida e tal. Vamos separar o papel para jogar não para queimar, mas para reciclar. Aí eles pegam e fazem fardos de jornal, fazem fardos de mangá. Você ia ficar maluco aqui, Jorge. Você ia ver os fardos de mangás e fala, não, não joga isso fora, não. Dá isso aqui. Você ia ficar maluco aqui. Você ia falar, caramba, estão jogando isso fora. Não, peraí. Não, dá para aproveitar ainda. Porque pois é. É uma coisa incrível. Porque os semanários aqui que saem, né, de mangás aqui, da Shonen Jump aqui, as antologias, né? É muito grande aquele negócio, cara. E se você for juntar dentro da sua casa, não tem mais onde colocar. E o pessoal joga fora mesmo, né? Como se joga jornal, né? Aí eles fazem fardos assim e deixam tudo, né? No dia próprio, deixa tudo juntinho ali do lixo reciclável. Que aí você coloca garrafas PET, você coloca latas que são de metal e as latas que são de alumínio. E você coloca vidro, aí você separa o vidro transparente, do vidro verde, do vidro marrom, é tudo bem separadinho aqui e é tudo usado para reciclagem. E o restante que não é reciclado, eles aqui eles não costumam fazer aterros, Ele não tem isso. Aqui é a maioria das coisas. Hoje, eu acho que já não existem mais aterros. Antigamente existiam, né? Mas já não tem mais lugar para colocar o lixo. Eles pegam e colocam tudo para incinerar agora. É tudo incinerado o lixo. Eu imagino que, por exemplo, o que gera chorume, muito provavelmente eles geram um tipo de combustível para isso, coisa do gênero, porque tecnologia para isso tem. Vira adubo, não, cara, né? Grande parte não. Vira adubo também. Olha, uma coisa que eu vi aqui que eles usam muito, eles pegam, eles queimam isso e usam a cinza para fazer insumos para a indústria, da construção civil. Ah, tá. Eu vi muito disso, que eles misturam com areia, com cimento, essa cinza, né, de tudo incinerado, né? Eles usam muito para isso, né? Construção civil para fazer asfalto, né, a parte de baixo do asfalto, junto com as pedras e tal, né? Eles usam muito para isso, né? Sim. Mano, eu acho isso incrível, cara. Se assim, eu digo assim, com tanto de tempo que o Brasil e o Japão têm de colaboração, porque sim, o Japão, por mais que tenha essa xenofobia toda, o Japão é um país amigo do Brasil. E isso, pelo menos na minha parca visão, né? Mas o Brasil podia aprender muito com o Japão. Cara, o Brasil podia aprender até com a Argentina aqui do lado. Mas é isso aí mesmo, o Álvaro. O Brasil podia, assim, em matéria de reciclagem, de reaproveitamento, podia aproveitar com os vizinhos, poderia aproveitar com os países amigos, poderia aprender com o mundo inteiro, pô. Os exemplos estão aí, velho. Mas sabe qual que é o problema do Brasil que eu vejo, Jorge? É o seguinte, é que o Brasil, ele tem muito, muito espaço. O problema do Japão é que ele não tem espaço para jogar as coisas. Por exemplo, os carros que eu falei agora há pouco, o pessoal, sabe o que eles fazem? Eles pegam e desmontam os carros e pegam as peças que estão boas ainda e não vendem no mercado interno. Eles mandam pro leste asiático aqui, né, que seria aquela parte ali da Indonésia, né, daquela região ali, né? Eles pegam e vendem essas partes para lá, porque não tem como jogar mais lixo aqui. E o problema do lixo aqui é muito grande, porque tudo que tem aqui, cara, vem tudo muito bem embalado. Por exemplo, tem um biscoito que eu compro, eu vou pegar o biscoito. Tem a embalagem do lado de fora que é papelão, aí eu tiro. Aí tem uma bandejinha de plástico, onde ficam os biscoitos. E cada biscoito vem embalado individualmente, num plástico. Caraca! Aí se você come 20 desses aí, gera uma quantidade de lixo incrível, cara. Nossa, eu... Imagina só você lidar com tudo isso de lixo. Isso eu sozinho comi uma embalagem de bolacha. Pronto, acabou. Porra. Eu que normalmente quando eu me sinto meio mal, eu pego e como um pacote inteiro de bolacha. Com esse tanto de lixo eu seria magro, porra. Imagina 120 milhões, né? Que é mais ou menos, acho que hoje, a população do Japão. 120 milhões de pessoas produzindo lixo todo dia. Onde é que eles iam colocar tudo isso? Se eles não colocassem todas essas coisas, né? De vamos reciclar e tal, né? Pois é. O Brasil pode aprender muito com isso. Inclusive, tudo isso que eles fazem hoje é porque a água começou a bater na bunda, né? Porque existiam aterros antigamente, eles fizeram vários aqui no Japão. Tem, por exemplo, a Disneyland aqui do Japão, que é lá perto pro lado de Tóquio, ela foi feita em cima de um aterro, que foi feito usando lixo também. Mas hoje as partes que eles podiam aterrar do mar, né, usando lixo, usando esses outros detritos, né, de construção civil e tal, eles já não podem mais usar, né, porque já não tem mais onde aterrar. Aí a água começou a bater na bunda, vamos ter que dar um jeito de reciclar essas coisas, né. Aí começou essa história de reciclagem, né. Ah, sim. Por pura falta de espaço. Fudeu, e agora, né? Vamos fazer. Chama o Godzilla. É, É, mas aí se chamar o Godzilla e acabarem com o Godzilla depois, tem os pedreiros japoneses que dão conta aí. É, afinal, eles reconstruem Tóquio toda semana, né, cara? Mano, a gente faz essa piada dos pedreiros japoneses, mas vocês nunca... Assim, é todo um episódio de Tokusatsu. A cidade é destruída a um nível absurdo. No episódio seguinte já tá tudo reconstruído, velho! Não, é engraçado, é que às vezes parece piada, cara, mas a velocidade que eles constroem as coisas aqui é incrível, cara. Eu achei incrível aqui, por exemplo, eles erguerem uma casa, por exemplo, né, uma casa normal que as pessoas moram aqui. 3 meses, eu acho, eles levantaram uma casa. Eu sei disso porque a casa ficava num percurso que eu fazia quando eu ia voltar do trabalho, né. Aí um dia eu vi eles aplainando o terreno, depois foram fazendo. 3 meses a casa já estava pronta. Aí já tinha gente morando. Falei, caramba, como construíram rápido esse negócio? É que assim, lá no Japão, assim, eu sei que corrupção existe em tudo quanto é canto. Mas aqui no Brasil o negócio é absurdamente potencializado. Você vai construir uma casa, você demora 2 anos e ainda tem alguém da empreiteira que tá embolsando pelo menos 50% do valor da obra. É que no Japão as pessoas são bem honestas, né? Porque aqui no Japão tem uma coisa muito ainda, né, na cultura japonesa, do Bushido, né? Que é a honra, sim, né? Que é o código dos samurais, né? Tem muita coisa ainda permeando a cultura japonesa disso aí, da época dos samurais, né? Da honra, né? E você não faz nada que vá sujar a sua honra, né? Por isso os japoneses são muito honestos aqui. Sim, isso aí é uma questão cultural. É, tem um ou outro, né? Porque todo, né, toda cesta de frutas tem as suas frutas podres, né? Tem um ou outro. É, vamos falar em geral... Vamos falar em palavras populares. No meio de pessoas boas tem sempre um filho da puta. Sempre. Cara, mas tem. Sempre vai ter um em qualquer lugar, né? É, mas isso daí é porque é humano, né, pô? Isso, exatamente. Não tem como, né? Aí já é o fator humano, né? Mas o fator cultural deles aqui é o ser honesto é o padrão. Sim. Né? A pessoa ser honesta é o padrão. A pessoa não mentir é um padrão. Aqui, né, no Brasil, infelizmente, o padrão é o jeitinho brasileiro. É o ser esperto. Eu passei a perna no cara, eu sou mais foda que ele, eu sou mais esperto que ele. Isso aí é o pensamento do brasileiro. Aqui no Japão, não. Aqui eu passei a perna num cara. Puta, eu sou um filho da puta. Eu sou um ser humano desprezível se eu faço isso. Entendeu? Seu verme maldito. É, exatamente isso. Esse é o pensamento japonês. Não, eu não vou foder o cara porque senão eu seria um ser humano desprezível se eu fizesse isso com o cara. É, Patolino, manda um abraço depois dessa. Desprezível. É. Você é desprezível. É, pra você ver a diferença da cultura, né? Como é a cabeça, né, do japonês e a cabeça do brasileiro, né? Porque toda vez que eu ouço falar de Lady Gerson, né? Agora que eu tô há muito tempo aqui, eu ouço falar de Lady Gerson, né? Pô, levar vantagem em tudo e tal. Eu falo, nossa, mas como brasileiro é filha da puta, caramba! Mas como é cara. Pode? Por isso que esse país não vai pra frente, puta merda, eu fico pensando, né? Né? Porque aqui no Japão, as pessoas elas procuram fazer as coisas certas, né? Para o bem comum, né? Sim. Não para benefício próprio, entende? É como a gente disse agora há pouco atrás. O senso de coletividade do japonês é absurdamente gigante. Exatamente. Por isso tem o negócio da xenofobia também, porque é muito homogênea a cultura, né, como todos pensam e agem da mesma forma, quem vem de fora e age de forma diferente, eles já olham meio estranho, assim, né, falam, sim, cara, é meio esquisito, né, por causa dessa cultura coletiva que eles têm, né. Bom, mas eu sei que o papo tá ótimo, tá, assim, tá incrível, eu adorei saber um pouco mais da parte do dia a dia do Japão, mas infelizmente isso daqui se trata de um podcast, né, cara? Não pode durar pra sempre. Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. Como vocês já sabem do nosso episódio 70 de Akira, o Dan, Ele é o nosso mais novo consultor de assuntos japoneses. Então vocês vão ver ele por aqui mais vezes. Pode ter toda essa afinal, eu moro aqui nessa terra que vocês tanto adoram as obras daqui, né? Opa! Eu e moro assim... aqui. E a gente não falou nem da metade de tudo que a gente queria falar com você, cara. Pode ter certeza. Tem muita coisa que vai faltar aqui. É por isso que eu falei que, assim, do dia a dia japonês, eu imagino mais uma parte 2 ou 3, no mínimo. Fora a parte da cultura, né? Não, tem muita mas aí... coisa cultural que é diferente do Brasil, né? Fora mas do aí... dia a dia, né? Sim, mas aí eu digo, a questão da cultura, a gente vai tratar em outros episódios. A gente vai falar de música, vai falar de literatura, vai falar de televisão, porque televisão é um capítulo à parte lá no Japão, porque eu então, já fiquei sabendo. Como já dizia José Wilker, se prepare porque a gente vai lhe usar. Boa, Álvaro! Se prepare que eu vou lhe usar. E com essa citação magnífica, a gente encerra aqui o nosso Animesphere, agradecendo a participação e a disponibilidade do Dan. Muito obrigado, cara, por sempre estar junto com a gente. Que isso. Sempre às ordens. E a gente vai partir agora pro nosso querido Jabá. Não é mesmo, Álvaro? Nosso momento Jabex. Opa! Você que quer comentar lá no nosso site, ver as notícias e tudo mais, é só ir animesphere.com.br. Você que gosta aí da parte do Facebook, povão, discussão e tudo mais, é só procurar por Animesphere lá no Facebook ou digitar facebook.com/animesphere.podcast. Você que gosta de 140 caracteres, comunicação rápida, dinâmica e o que seja assim, você vai lá no Twitter, FF_Animesphere. Você que quer, tem o nosso feed, que você pode assinar pelos melhores agregadores da sua loja de aplicativos de celular, seja ela Apple, Android ou mesmo Windows Phone. Por que não? Windows Phone também tem agregador de podcast. Quem usa isso? É claro, não, a gente sempre tem que pensar nas minorias, cara, porque, né? Né? Não, mas assim, a gente já teve pessoas aqui nesse podcast que usavam aparelhos da Microsoft, então, né? A gente tem que falar dos agregadores da Microsoft. E falando de agregadores, a gente tem que lembrar dos nossos... do iTunes, pô. Você quer que a gente fale um pouco mais, que a gente seja um pouco mais procurado nos gadgets da Apple? Basta dar 5 estrelinhas e um bom comentário lá pra gente. Quem sabe a gente, sendo um pouco mais procurado, a gente não possa trazer um pouco mais de coisas legais pra vocês. Não tô falando que a gente vai deixar de fazer. É pra ajudar a gente a fazer melhor. Ajude a gente a te ajudar. Ajude a gente a trazer um conteúdo de melhor qualidade ainda do que a gente já vem passando pra vocês. É simples assim. Agora... a gente tem os nossos parceiros, agregadores de podcast, de conteúdo, né? Que é o Ouvindo Podcast, tem o Narrador, tem todos eles estão no. Todos eles estão no post. E mais recentemente. E além do mais, a gente tem as nossas páginas amigas, né? Que é o pessoal lá dos Dudes. Que o Andrei sumiu daqui, mas vez ou outra ele vem e comenta comigo alguns episódios. Tem o pessoal lá da página da Guilda dos Mundos, que é uma página de RPG que eu tô sempre lá, os caras estão sempre divulgando a gente na página deles. E agora, mais recentemente, a gente tá fazendo parte de alguns grupos que tá fazendo algumas campanhas. Se você viu, nesses últimos 3 episódios, a gente tá com a insígnia, né, vamos dizer assim, o banner do Dia dos Namorados, Amor na Podosfera. Porque falar de sexualidade, de Akira e de Japão, pra gente é amor, né, cara? Olha o Álvaro, essa mente poluída dele, olha, tá rindo. Você sabe por quê, né? E olha, o Álvaro já tá com a mente poluída dele, olha que beleza. Fiz nada, né? E recentemente né, agora vai fazer 3 episódios, a gente faz parte agora de um grupo chamado Esquadrão Podcast. O que, que é o Esquadrão Podcast? É basicamente um grupo de vários podcasts que se ajudam em diversas temáticas, tipo um gravando com o outro, um trazendo informações pro outro, um divulgando o outro, para poder fomentar a mídia. E o Esquadrão Podcast é um negócio muito legal. Isso daí é legal pra caramba. E de resto, agora a gente só tem a se despedir de todos vocês, agradecer a quem comentou, aos nossos ouvintes ninjas, porque não ninja vem do Japão também. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais, valeu. Valeu, Dan, mais uma vez. Que isso. Falou, galera. Até mais pra todo mundo.